Para trazer mais detalhes e informações sobre os trabalhos da APAE, eu vou conversar com a diretora pedagógica, Kátia Uller. Kátia, como é que está o funcionamento agora de início de ano da APAE? Então, a APAE, a parte da saúde da APAE, equipe técnica, já está atendendo desde janeiro. Hoje nós estamos começando com os alunos com a parte dos professores. E como a gente já tinha comentado na Assembleia dos Pais, estamos atendendo conforme nós conseguimos. Não estamos com o nosso quadro de professores totalmente completos. Então, tem alunos talvez vindo em dias intercalados, tem alunos que ainda não iniciaram o atendimento com o professor. São ajustes que nós estamos fazendo com a Fundação Catarinense de Educação Especial para terminar, para completar o nosso quadro de professores aqui na APAE de Gaspar. Existe uma expectativa para completar esse quadro? Esperamos o mais breve possível. Estamos em contato direto com a Fundação. A expectativa é para que nessa semana tenha mais uma chamada de professores, para que a gente possa começar o mais cedo possível com o quadro completo. Quantos professores ainda estão faltando? Nós temos em cerca de 10 professores faltando. Nós não temos professores de artes na nossa escola, educação física também está faltando e professores de sala de aula. Outra situação também que acontece é quanto à manutenção de um dos ônibus que está em conserto, problema no motor, né? Isso mesmo. O transporte onde o motorista, o seu João, ele está em conserto, então também tínhamos comunicado aos pais que a gente precisa desse ônibus bom para poder rodar pelas cidades, para a gente voltar a trazer os alunos para a escola. Para completar, existe a expectativa, já promessa, próprio vereador Ciro, juntamente com o deputado federal Carlos Cialdini, de um novo ônibus para esse ano para a APAE. Sim, a expectativa também é grande por nossa parte. A gente aguarda que todos os procedimentos, né, dessa verba possam vir para a instituição para a gente fazer a troca da frota do ônibus, sim. Obrigado, Kátia. Um bom trabalho a toda a equipe. Obrigado, um bom dia para vocês. Para a Rádio Sentinela, então, o repórter Jean Carlo, trazendo informações diretamente da APAE.